ligado na linha de decolagem, 120 graus, 109, 224. Decolar, pista no zero. Azul 5001, livre táxi pelo pátio Índia, o ponto de espera da 1895, a torre. A 3305 pode parar no zero próprio. Autorizado, né, Matheus? A linha Mateca, 3305. O seu pushback, mais 5 minutos. Solo passando 1700, cadê os cobras, né? 7, decolou os 38, chama 1 no 9435, atrás de 9-3-5. Salvador, boa noite, 9-2-2-4, 2500, Pucca, Jama. Vigilância 6224, 190 em ascensão. Silêncio 6224. Beleza, Jamo, pro 6224. Beleza. Obrigado. Silêncio Rio 9890, livre táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. .305, Ventura 3098, vale o Bicam. Vicam 3305. O pushback com a aeronave da Gol aqui no gate 3. Aguarde só mais um instantinho para autorização. Confirme quem chamou fogo no 096, é isso? Aguarde um instantinho, eu já lhe informo, Gol no 096. Gol no 134, em 2 minutos você vai receber a cópia, aguarde na escuta. 250, livre, puxe. E acionamento, chame táxi. E o 5972, se estiver aqui acionamento autorizado, chame táxi. 7, táxi, Rio, 5972. O voo no 096, seu plano já encontra-se vencido. E não temos aqui no sistema nenhuma CHG de OBT. O senhor pode checar com a companhia se foi emitido alguma CHG ou DLA? Nada. Vou no ano 34, cópia. Autorizado, Maceió, nível 370, via Peruísque 58. Decolagem da 10, curva esquerda, subida a Puca, com transição Caju. O controle 119-35, o transponder 5562, e confirmando, vai prosseguir na Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. Zero graus, 8 mais. Colagem da 10, azul 4. Chama para o push, acionamento. Gol no 134. A gente aguarda, temos duas aeronaves que vão taxiar pelo pátio. Assim que possível, será autorizado. A previsão, mais 6 minutos, meia dúzia de minutos. Zero, vou checar no centro, vou no 096, aguarde na escuta. Controle Salvador, Boa Azul 4235, cruza 2000 para o 340 na Gael. Com a matrícula da Azul? 5001. 5001, contato radar, vigilância, atenção. Obrigado. 5001, copiou. É 224, alô? Paulo Rio, 5972 para o táxi, campeão 202, autonomia, 3 horas e 15 minutos, alternando o Guarulhos. Gente, Rio 5972, táxi pelo pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Fala pelo táxi via pátio principal, ponto de espera da 10, torre 119, comando 118, espalhado, Rio 5972. Chanel 6224, chame Recife 12545. 2545, entre Recife, 6224. Mas 80, ligue de colar, 140 graus, 8 horas. Então, 3305, chame Recife em 12545. 025453305. Na chegada Mari, 2000 pés livre LS, acusa localizador 1014. O 1134 livre, puxa acionamento, chame táxi. Foi na proa 060, nesta proa intercepto localizador 1014. Já entrei em contato aqui junto à IS local. A última DLA que consta no sistema aqui da IS é para 0041. Também chequei no centro e eles também não possuem esse plano. Você poderia entrar em contato novamente com a companhia? Caso não encontre esse plano, você teria que fazer outro plano aqui em Salvador. O senhor sabe informar se essa DLA foi emitida aqui mesmo em Salvador? Livre ILS 1895. Bom, querida, 868, prezado ILS, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, Rio 9810, da Eleda. Vigilância 9810, sanção 340. Vigilância para 340, Rio 9810. Clive decolagem 9250, vento 30 graus, 8 mais. Uma milha de Índia Serra, da visual pro campo, gol no 868. 12895. 395. 868, visual com campo. 868, continua aproximação, guarda a direção de pouso. Continua, guarda a direção de pouso, gol no 868. Isso, Renato 2, enquanto espera da pista 1-0. Mantém a posição. Mantém a posição, 5-9-7-2. Mantém a posição, 5-9-7-2. O 9-2-5-0, vem com os 4-8, controle 1-9-2-5-3-5. 19-3-5, 9-2-5-0. O 8-6-8 da Gol Livre Pouso, pista 10, 1-2-0 graus, 1-0 mais. Na escuta do sol. Foi observado aqui também que inclusive a 0055 do Lu foi emitida uma mensagem de cancelamento de plano, ok? O ideal é, veja aqui que o mais rápido para o senhor é confeccionar um novo plano, ok? O Gol 1134, táxi à direita, fique atento ao 767 no ponto de espera. Quando no ponto de espera, 1895 a torre, boa viagem. Ali mantém o Rio, 5962. Ali mantém, 5962. 51 direito, 29 só. 29 direito, com 1868, obrigado, boa noite. Rio vento 1, 20 graus, 10 mais livre, decolagem 0. Praça 12, livre o táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette, 01, 1868. Decola os 52, controle 1, 9, 135. 935, Controle de Rio, 5972, cruza 2000 na subida de Israel. Contato radar vigilância, 5972. 5972. Controle, autoriza a pro de bridge pro Rio 9890. 9890, chame o centro Recife na frequência 1251, coordenação direta com aquele centro. Ativo, Recife 25, obrigado, boa noite. Controle, autoriza Rio pro de Leda. 5972, Leda. 5972. Decola 55, controle 19935. 1935, boa noite. Controle Gol 134, boa noite. 1500. Gol 134, boa noite. Ascensão 370, vigilância. 370, vigilância, 134. Rio 9250, chame Recife 12545. Gol 9250, controle. Gol 9250, Recife 12545. O Chanel 6212, reduza para aproximação. Reporte estabilizado no localizador. Completa direita 065 para o ILS 1014. Para o 65 está autorizado, já reduzindo a aproximação, reportaremos estabilizada no ILS ou Chanel 6212. está no localizador, Oceanair 62. 6212, chama torre 1895 para final do procedimento. 1895, obrigado, boa noite. Rio 5972, chame Recife. Frequência 1251. Recife 1256, 5972. 1251? 251, obrigado. Chega 3120, grau 8 mais. Livre pouso hoje. Travado passando externo, Oceanair 62, 1 na 2. 6212, vira o pouso. Pouso na 10, vamos. Boa noite, Vitinho, a partida 8-4. Europa 084, go ahead. Europa partida 84 in position 10, we are ready to copy to Mali. Roger, stand by to copy 1 minute, please. Okay. Dois desse mantém o nível 50 na chegada a Mari 1014. Gol 1134, chame Recife. 12545. Recife 1545, boa noite, cara. Ótimas quatro. Fortaleza, decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 5574 e o controle frequência 20, correção 119, decimal 35. 6212, chama 01, nível direita, táxi, pode ser na minha escuta, Alfa, chamante ajudante. Sim, prossegue na sua escuta, liberando na direita, da Julie, o Oceanair 62, 1-2. Tá correto. Nível 410, chame para acionamento. Quilo 9 está autorizado, chama o táxi. Europa 084, to copy now. Europa 084, ready to copy now. Go ahead, sir, you are partido 4. You are clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873, and according to your flight plan route, after takeoff, turn the left, the Puka departure and the Zipa transition. Squawk 5560, and the control will be 109.35. Yeah. copy, you could repeat the after takeoff? After takeoff, turn the left to Puka, correction, to Momo, depart. No, negative, sir. Say again, after takeoff, you turn the left to Puka departure and the Zipa transition. Okay, sir, we are clear to Madrid, so level 370. Upper Zulu 10 until Natal, then upper November 873. After takeoff, turn left, Puka departure, Zipar transition. Hawking 5560, frequency 119.25.0.04. Okay, that's correct. We're portal ready to push and to start. Okay, we are ready to push and start the Pacito 84. Are you ready now? Yes, sir. Okay, I have a traffic on miner, on gate line starting up. You will be the next one. Okay, stand by a minute, please. Okay, we got the traffic. We are standing by here, your Pacito call. 5-5, reporte estabilizado no localizador e descer para 2.000 pés, 1014. El Salvador, you have passed the call to your confirm initial altitude for us. Say again, please. Yes, our initial altitude for the flight. An altitude, a restriction altitude. No, okay, yeah, 370 or with the client fellow 370? No, you're clear to 370, okay? Climb to 370. Okay, thank you, sir. 370, you are passing the port. Para o táxi Gol 096135 a bordo, 3 horas e 35, recife. Que tal o táxi, você me sobe a ver? 135. Alô, na saída do pátio, no caso saída do senhor, ele vai pro portão 3, ok? Siga o tráfego na, no trecho ali do portão 3, depois continue até a ponte de espera, chame 18 decimal 95 para decolar. For clear to start up engines, report to taxi. Okay, sir, we are clear to start up the engine Bushwalk, you are Pacito 84. Autorizado, aliás, decolar, vento 1, 2, 0 graus, 8 mais. A gente decola da 10, do 1, 0, 9, né? no 098 na chegada a Mari, desça e mantenha o nível de voo 050-1014. Número 2. No 098, mantém ainda a chegada, será não, mais à frente, iremos ver a circunstância para o pouso na 190, é uma interceptação da final da 10. Decola o 08, controle 119, decimal 35. 0935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chama 096. Decola na sua escuta. 096, atenção, 410, vigilante. 410, vigilante, possibilidade de pular frente. Aguardando o frete. Autorizado desvio. 3152. Complete final ILS, torre 1895, T3, 1952. 1895, tá, 3152. Voo 98, voo ITAP inicialmente, desça para 3000, ajuste 1014. pista 3152, uma vida do Índia Serra, baixar, travar. Pista 3152, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós, pista 10. Livre pouso, pista 10, 3152. Voo 9096, após o desvio, voo e Abuco, restrito ao nível de voo 350. Após desvio, voo Abuco, 350, 3096. Afirmativo. Voo 096, passa nível 150, chame o centro em 12685, alterna 13365. 152, sua autonomia, livre direito, táxi na minha escuta. A Alfa Xanã, Juliette. Alfa Juliette, na clear to taxi until holding short 1810 and call 118.95 and ready for takeoff. Clear to taxi, holding point 1810 and contact 118.95 to your 284. De passagem à aeronave da Aero Europa que está saindo do pátio, após ela, ingresso à esquerda, portão meia dúzia. Após a aeronave, aí aproximadamente meia dúzia, são 3152. Frequência 12685, alterne 13365. Caso não consiga, tente ainda 126 decimal zero ou ainda 1288. Corona 098, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. Toma na 98. Okay, clear to line up and take off. Wind is 140 degrees, 8 knots, and opposite 84. Clear for line up and take off, you're about 084. Localizar pelo Corona 098. 098, complete final ILS, torre 11895. Tá sempre, né? Bom, 098. 098, fechou a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 98. 8, vento 120 graus, 8 lá, ele pôs o TDI. Ele pôs agora, 098. Europa, eu vou na 23, cola 109, decimal 35. 109, decimal, thank you, Apai, Basilio, 84. Sim. Salvador, boa noite, VCC, Basilio, 84. Basilio, 84, Clarion 910, level 370, Puka Departure. Puka Departure, level 370, Basilio, 84. Zero 98, só os 25, de táxi direita, pode manter me escuta. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, bora, 098. Zero 00, chegada Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1014. Autorizado 230 Aracaju, na Golf 677, decola curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois voa Aracaju, aciona 5002 e o controle de 19.35. Ok, autorizado 230, Golf 677, para decolar em curva esquerda, Puca, Jamo, 5002, transponder 11935, é o controle. Aracaju, 11868. Está correto, já pressionamento. Câmara, 1868. Ingresso esquerda, Juliette, atento viatura Follow Me, nas proximidades do portal Meia Dúzia, vai orientar até o estacionamento, seu portal é o 10. Ok, eu vou na 098. Alfa-Romeo 908, boa noite, chegada Mari, se mantenha 050. Boa noite, bom Romeo 70. 170, possível. Boa noite, teria atualização para o 170 Campina Grande? Teria, tá pronto para papel. Pronto. Autorizado, Campina Grande, nível 370, via Pêsulo 10, Nilman, depois direto, decola da 10 Corrochida, saída é Apuca, transição Zipar, aciona 5004, controle de frequência 119.35. 70, Pêsulo 10, 10 via pista, cruza à esquerda, Apuca, Zipar, 5004, 1935, 1970. Tá correto, chama pra acionar. Chama. Thunder, Portugal, 024, boa noite, Santander 11, with information Bravo, 24, initial level 370, request ATC clearance. Okay, Roger, ready to copy now. Affirm. You are clear to Lisbon, flight level 370 until Mossoró, upper risk 50 until Mossoró, then according to your flight plan route. After takeoff, turn the left to Momo departure and Gebit transition, Skok 5005, and control is 119.35. Clear to Lisboa, flight level 370, upper risk 50 to Mossoró, then flight plan route. After departure left turn, Momo departure, Gebit transition, Skok 5005, frequency 119.35, Epsilon 024. Correct, report ready to start and push. We'll call Epsilon 024. Papa 084, contact the receive center, frequency 126.85, if unable 133.65. Contact 126.85, if unable 133.65, here, Papa 084. RMA 258, autorizado chegada a Mari, desse mantém 060.